as sombras no deserto. Sal busca David, um coração incerto. Mas David, em sua caverna espera. O Senhor é a luz que nunca se apaga. Na hora da dor é o amor que resplandece. Um rei caído, mas o coração não se esquece. Ungido do Senhor, mesmo em aflição, David se prostra, clama em adoração. Ó Senhor, Tu és meu juiz. Entre nós, Tua paz se faz raiz. Misericórdia, meu inimigo eu poupo. Na tua justiça eu encontro meu socorro. Cortou a orla, mas não a vida. O amor é mais forte e a ferida. Julgue o Senhor entre mim e ti, pois só Ele sabe o que há em mim. A voz do desespero não me atingirá. Na presença do Senhor eu irei confiar. O ungido do Senhor, mesmo em dor, mostra-me a senda de amor e temor. Ó Senhor, Tu és meu juiz. Entre nós, Tua paz se faz raiz. Com misericórdia, meu inimigo eu poupo. Na Tua justiça eu encontro meu socorro. Quando o mundo clama por vingança, que eu escolha sempre a esperança. Como Davi, que mesmo em batalha caminhou na luz, sem que a sombra falha. Ó Senhor, Tu és meu. Com misericórdia, meu inimigo eu poupo. Na Tua justiça eu encontro meu socorro. Teu reino é firme. Essas letras são inspiradas na história de David e Saul, refletindo temas de perdão, misericórdia e confiança em Deus, mantendo a fidelidade à mensagem bíblica.